3608, correction, pronto, portão 62. Depois para a condição, pronto, bom, não, não, não, não. Station. Sapagano 364. Autorizado, Juliette, portão 7. Transição Zipar. corresponde 5244, controle Salvador 208. Transição de taxa no transporte 10. Com a pressa espaço estabilizado, pista 1-0, pista 10. Voo 334, avistado, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-0, grau 08. Sigo pouso pista 10, 1-334. Transcrição e 5520, Thomas 59. Tag de via Alfa, chame antes da Juliette. Do Salvador, azul 527, estabilizado na aviação, tá? Azul 5127, pouso autorizado, sistema 0, retoma 00 grau, 099. Pouso não, no 0, 5127. foi a primeira identificação na produção média para ter que passar a chegada bomba de ônibus, deixa uma coisa agora se tiver. Brilhante Portão 10. Autorizado a chegada do Bombeiro 1, deixe manter 050. Autorizado. Ouro 972, livre de desvios. Fecha agora, autorizado o passo, 972. estado de chegada com a região, 2.0.0.7.0. Tente, o 1228. O 1228 na porta de domínio. Bruno 972, no salão 22, libera direita, Alfa, Índia, Alfa Juliette, porção 4. Gol 4890, autorizado o chamado táxi. direita para 3.000 pés, longitudinal 095. Voo 4890, mantenha a posição. 398, Índia, portão 2. Tá 3398. Volo 228, por favor, 32, agora à direita, taxi de alfa, quilo, posição 1 no Romeu. Zona 9226, por autoridade, posição 0, vento 0003099. Voo 4890, cidadania Matheus. Zona 9226, na sala 34, táxi de alfa, Índia, portão 01. Gol 4890, decolagem 30, piscina 0, 20, 0, 0, grau 099.